amigos, podcast Uareva, hoje podcast Ninja! Estamos aqui com os integrantes todos no tatame, que é o Freud, que sou o juiz da partida, não luto porra nenhuma. Senhor Zenon, o nariz mais letal do Uareva. Round House Kick na cara de todos vocês. Senhor Vini, que usa os lápis dele como tchaco. Fala aí, como diria meu mestre, em briga de saci qualquer chute é voadora. Senhor Shazam, que eu não sei o que falar. O melhor microfone do Areva, finalmente, tomou vergonha na cara. Chegou o microfone do Areva, salve, salve, simpatia e pão em todo mundo aí. E dois convidados especiais, senhor, direto do portal da Luta Livre, senhor Luiz Carlos Modeste. Pergunta pro Tim Silvia se lutador da WWE só luta marmelada. E pra dar uma voadora em todo mundo aí, direto do MDM, senhor Hell. E aí, galera? Viado! Voadora não, vou explodir vocês em BH. Pega o IP desse pessoal. Mas então, hoje o podcast sobre artes marciais. Então, todo mundo aí no tatame, a porrada vai comer. E eu vou ficar só de longe, tocando aquele gonguinho, que eu não sou maluco e me meter nessa porra, meu irmão. O Freud, ele só faz Tai Chi Chuan mesmo, não. Já começamos aí a discussão, né? Então, quem quer falar aí sobre a origem das lutas aí? Quem tem um histórico pra gente? O Real, né? Então, voltando a falar o que a gente já tava falando, a gente tava queimando pauta antes do podcast começar. O termo, né, arte marcial, vem de Marte, né, o deus romano da guerra, né, o Ares, né. Então esse termo arte marcial é um termo ocidental, na verdade, né, que aí daí se baseou, se convencionou chamar qualquer tipo de luta, né, como arte marcial, técnica, né, de luta, seja armada ou desarmada, de arte marcial. Então, por exemplo, se o cara luta esgrima, ele tá praticando uma arte marcial. Arco e flecha pode ser considerado uma arte marcial? É, uma arte marcial, é. Mas então lá nos tempos mais primórdios, lá o Neandertal com o Takata já praticava arte marcial, então. É, se ele desenvolveu um sistema pra isso, né, digamos, ele percebeu que bater, digamos, de um jeito, ele conseguiria acertar melhor ou otimizava o golpe e começou a praticar isso, pode-se dizer que sim. Pera lá, mas se o sistema dele fosse colocar o Takata pra cima e abaixado na cabeça de alguém, é um sistema. Não, você não viu o 2001, porra, ele usou o Takata pra matar o outro cara lá que queria roubar a comida dele. Eu posso chegar num octógono da UFC e falar assim, peraí, eu uso Arc Flash, é um arco marcial, né? O Giant Steel é bravo com o Takata no Pride, o brasileiro. Você pode fazer, usa o Arc Flash, você pode entrar lá e competir, só que sem o arco, né, porque não pode usar arma. Ah, então vale tudo. Só flash. É. O Zenon não pode nem entrar, porque o nariz dele já é uma arma, ele não é permitido. Não sou. Acaba com o ar do octógono. Então, se baseando nessa teoria de que é do deus Marte, da mitologia romana, ou mitologia grega, então a luta greco-romana foi tipo o pai das artes marciais, pode-se dizer, mais ou menos? É, não, isso foi a origem do termo, porque a arte marcial existia muito antes disso, né? Cara, tem indícios de prática de lutas de, sei lá, de 3 mil anos atrás, sei lá quantos mil anos atrás. É, o jiu-jitsu tem 5 mil anos da Índia. Tá, é que a gente pode, dá pra se dizer então, que ocidentalmente falando, os vestígios de luta greco, o que a gente chama de greco-romana, são os mais antigos. É, ocidentalmente? É, pode se dizer que sim. Aí os caras do Oriente olharam, os caras lutando de maiozinho, se abraçando, falaram, não, a gente pode fazer uma coisa mais macho que isso. É, eles praticavam, acho que na Grécia antiga tinha, era o Pancrácio, se não me engano, era o nome da arte marcial, era algo similar ao boxe, assim, que eles praticavam. Era com socos e tal. Quem entende muito disso é o Cadu Simões, do Homem Grilo. É, eu acho que ele estuda a história da arte, né? Ele manja dessas então, coisas meio obscuras, assim. Então, disso de descoberta arqueológica lá, que mostrava que os guardas lá da Mesopotâmia, eles tinham técnicas de defesa e mobilização, né? Que eles acham que, paralelamente fazendo no mundo ocidental assim, seria o savate francês. Um amigo meu, boliviano, ele conta pra gente que lá eles ainda fazem um ritual que seria o antigo dos Incas, que seriam dois caras lutando, se empolgando mesmo, e que o sangue desses lutadores ia abençoar a terra que eles estavam. Seria um ritual de fertilização de terra que já era Inca, isso não era antigo. Eu não entendi porra nenhuma o que ele falou. Essa voz é uma... Porra, de novo! Mas então, esse lance entre os indígenas é comum. Aqui mesmo tem, acho que é Uka, alguma coisa assim, uma luta que os Xavantes praticam, assim, é uma arte marcial de índio, cara. Os índios que inventam, é um tipo de luta, assim, que eles têm toda uma técnica, é meio assim, tipo, os caras se batem de frente assim e tentam um derrubar o outro só agarrando pelas pernas. É, todo mundo acaba desenvolvendo, né? O cara precisa sair na porrada em algum momento, não tem jeito. O cara chifrou com a mulher dele, alguma merda deu. Quer pegar comida. E aí os caras vão desenvolvendo um jeito melhor que eles acham, né? Instintivamente. É, o Fel. Diga. Falou, lembra um pouco o sumô, né? Se você for pensar, se bate de frente e tenta derrubar o seu oponente. É, mas é empurrando, né? No caso do sumô, né? E aí, Freud, porra, sumô, cara, por que você não tentou investir nisso aí, velho? Pô, você falou que essa piadinha era muito fraca, que você não ia fazer não. Não, mas é que agora teve contexto. O foda deve ser aquela sunga tochada, né? Pior que você já viram as outras, os caras pegam aquele trem e puxam. Dá um cuecão, né? Dá uma assadura nele, né? Aquele troço entra no meio, cara. Imagina um regaço que não sai. Esses caras do sumô aí, eles são famosíssimos no Japão. Tipo assim, são endeusados lá. Os caras são os esportistas que ganham mais dinheiro lá no Japão, são esses caras do sumô, sabia? Aliás, eu já fiz uma matéria de sardinha sobre o sumô. Tinha, eu vi um documentário uma vez que falava que tinham pessoas que eram pagas pra limpar a bunda dos caras porque eles não conseguiam limpar a própria bunda, manja. Que merda! Que merda! Que merda os caras que tem que limpar, que tem que falar isso aí. Na tua matéria sobre sumô, você falou do Akebono? Não. Então, o Akebono... Eu lembro o pau que ele levou, acho que foi no primeiro Ultimate Fight. Aham. O Akebono, ele tava lutando até... Ele tentou lutar o K1 de MMA que fizeram também. Tomou uma cabaçada de pau nervosa. O Akebono já caiu até no WrestleMania na WWE. Ele lutou, acho que no Pride também. Ele chegou a lutar com aquele brasileiro, Giant Silva, que é outro postão também. Ah, não, mas aquele não era Akebono, era outro cara, esqueci o nome dele, mas não era o Akebono. Ah, não, é verdade. Era um negão, né? Era um cara que. Ele era neozelandês que lutava com o moço, não é? É, o foda desses caras do sumô é que eles têm pouca agilidade, né, cara? Pra enfrentar esse MMA é muito difícil, cara. A não ser que ele consiga agarrar o cara e pular em cima, né? Pô, cara, mas aquele golpe da mãozinha do Honda era foda, cara. Que batia a mãozinha assim e era sinistro. E aquela voadora que ele dava, da voadora de peito dele, pô, era foda. Ó, vou lançar o desafio agora aqui. Faz 10 anos que eu tô invicto no Street Fighter, jogando inclusive com o Honda. Quem quiser pode entrar na fila pra ganhar de mim, hein? Olha que o Sagat tem uma longa lista de vitórias também. Sagat é broken, cara. Não, não vale. Eu fui o primeiro a zerar o Street Fighter 2 com o Dalsin. Aqui em Cuiabá. Aqui em Cuiabá, né? Só no foguinho na pernada, né? Aquela rasteira dele que vai até a tela inteira, né? Mas então, apelão. Tava falando aí do arte encontrado do Ocidente e no Oriente. Que tinha outros nomes, né? Pra arte marcial. Ah, é. No Ocidente, digamos assim, a arte marcial no Oriente. No Oriente, né? Você tá querendo dizer, não no Ocidente. Né? Isso, é. Então, no Ocidente, ela também é muito antiga, né? Tipo, tem indícios aí que, como o cara tava falando aí, de 5 mil anos, né? Mas eu acho que ela virou mesmo, tipo assim, ela começou a ser registrada, né? Como arte marcial mesmo, foi quando o monge budista, que era indiano, o Bodhidharma, foi dar uma zanzada lá pela China. Isso acho que foi por volta do século 5, século 6, por aí. Foi dar uma zanzada lá pela China e ensinou pros monges. Os monges loucos lá, as técnicas de yoga, né? Ou yoga. Yoga. Que monges que eram? Monges Shaolin. Ah, olha aí. E aí eles, a partir disso, né? Das técnicas de yoga que eles aprenderam, eles começaram a desenvolver isso pra se defender. Porque eles faziam, né? Tipo, caminhadas, tipo de coisa, e eram atacados por ladrões, tipo de coisa, e precisavam se defender de alguma forma, né? Como eles não costumavam usar armas, né? Eles adaptaram a arte marcial para usar de um dos apetrechos que eles carregavam na mão. Por exemplo, o cajado, né? Que você usa para se apoiar, virou uma arma. O nunchaku, você sabe como surgiu o nunchaku? Quando o cara tava lutando, o bastão dele quebrou e ficou preso por uma tira de uma lata, uma tira de madeira. Então o bastão ficou separado, né, em duas partes, mas com uma tira de madeira segurando, flexível, né? A partir daí eles criaram o nunchaku. E eram também essas ferramentas de você usar na lavoura, né? Esse tipo de coisa, tudo foi virando arma na mão desses caras aí. Ah, é, porque se for ver as armas que os caras usam no Kung Fu, são tipo aquelas com ponta de foice. É, né? Exatamente, são instrumentos de agricultura. Na verdade não eram armas, eram ferramentas do dia a dia, né? Uhum. O que é engraçado, cara, esses monges Shaolin, os caras são muito sinistros, porque como todo oriental pregam bastante, é o negócio da força interior. anterior, né? O Ti, que eles chamam. Ou o Ki, que a gente viu no Dragon Ball também, mas já é o japonês, já. Mas os chineses, eles nomeiam essa força de Ti. E nas técnicas de Kung Fu, eles direcionam esse Ti, ou essa força interior deles, pra algum ponto do corpo. Então você vê os caras fazendo umas coisas muito sinistras, cara. Uma vez eu tava vendo um documentário dos caras, eles equilibravam o próprio corpo em cima de ponta de lança, manja. Eu vi o cara fazer isso do ratinho. Já não é mais tão sinistro assim. Perdeu o respeito já. E uma coisa legal do Kung Fu também é que eles baseavam vários movimentos deles nos animais, né, cara? No tigre, no louva-a-deus, no macaco. E tinha isso, né? Usar o yoga ia com base na observação da própria natureza, né? Dos movimentos dos animais, e daí você criar métodos efetivos de ataque. Por exemplo, você olha como o tigre ataca uma presa e dali você desenvolve um sistema de golpes parecidos, entende? Você não vai dar uma unhada na cara do cara, né? Igual o tigre. morder a nuca do cara, né? E fica rugindo pro cara, né? O cara fica observando o gato, daqui a pouco ele começa a brincar com a bolinha de tricô. Não, eu acho engraçado que tem umas coisas tipo a técnica da garça. Porra, você já viu uma garça atacar alguém? A técnica do louva-a-deus é a mais louca que eu acho, cara. Bem legal você ver o cara fazendo essa técnica. Louva-a-deus é sinistro, cara. Você já viu o louva-a-deus brigando? Nunca. Ele é sinistro, cara, né? Ele é carnívoro, né? Então ele é bem violento, cara. Puta, é muito louco, cara. Você vê os caras lutando Kung Fu, né, nesse estilo do louva-a-deus, é muito louco, cara. Isso que é bacana, né? Tem o estilo do dragão. O dragão na mitologia oriental, ele é a mistura de todos os animais que eles adoram lá, né? Que nem a carpa, a serpente, o tigre e tal. Então o dragão deles tem a unha de tigre, o corpo de serpente, aquele bigodinho da carpa e tal. E o estilo do dragão é o que mistura todos esses estilos de Kung Fu, né? Ah, é tipo um random assim? É, tipo uma fusão assim. Você entra no modo random e aí você tá lutando no estilo. Cara, legal. Mas a posição neutra do dragão é a mais podreira que tem, né? Tem gay. O cara tira do dragão. Não, do louva-a-deus eu acho mais gay. O cara luta com as mãozinhas assim, desmunhecadas. Balançando, né? O cara bota a mãozinha pra cima, como se fosse uma bailarina. O cara que põe a posição neutra de louva-a-deus ou de dragão tem obrigação moral de porrar, né? Porque. Não, com certeza. Imagina, você vai lutar com o cara faz aquela posição do louva-a-deus. Pô, eu vou rir do cara. Aí todo mundo fica, boiola! E o cara vai desce no cacete de todo mundo. Pew, give me fire, give me that which I desire. Mas então, vamos ao currículo dos lutadores todos aí da mesa. Real, o que você já praticou, pratica? Cara, eu pratiquei muito tempo, acho que uns 15 anos de karatê. E depois que eu parei de praticar karatê, comecei a praticar artes marciais mistas, digamos, né? Tipo assim, você começa a praticar um pouco de judô, um pouco de jiu-jitsu. E aí até hoje ainda dou minhas cacetadas por aí. De vez em quando vai lá na academia, né? A gente faz uma e troca. E treina voadeira com o pessoal do governo. É, cara, por isso que todo mundo tem medo da voadora do Real, agora tá explicado. Você diga. Ainda lembra qual era o teu estilo do karatê? Cara, é um sistema. O meu professor, né? O meu mestre, ele era formado, né, versado em Kojuryu e Shotokan. Mas ele criou um sistema que é muito difundido lá em Santa Catarina, chama Fai Conte. É um sistema de karatê, né, que ele otimiza, digamos. A gente aprende algumas coisas que o karatê, por exemplo, não aprende. Por exemplo, você aprende a recuar atacando, por exemplo. O karatê tem essa, você vai chutando, né? Aí você chega lá no final, tipo, você faz uma sequência de 3 chutes, aí você vira as costas e volta chutando, né? Só que você não vai fazer uma luta, né? Então a gente aprende essas técnicas, tipo, de como você tá recuando e mesmo assim você conseguir chutar, socar, contra-golpear, esse tipo de coisa. Na verdade é isso, como todo o sistema, né, de arte marcial, procura termos que simplificam, né? Procuro fazer isso, você pegar, digamos, o que tem de mais eficiente, né, na arte marcial e otimizar isso, quer dizer, ensinar a pessoa a usar isso no lugar certo e no momento certo. Que era o que o Bruce Lee fazia, por exemplo. O Bruce Lee aliou técnicas de Kung Fu, de boxe, até de passos de dança, né? Quer dizer, ele ficava saltitando, aquilo era pasme, né? Era tchá-tchá-tchá. Será que ele aprendeu alguma coisa com o Robin, cara? De onde tira o escudo? É, o Fort Ward, se eu não me engano, era faixa preta de Taekwondo, se eu não me engano, alguma coisa assim. Isso aí. Modeste, então, seu currículo aí, diga aí. Cara, eu comecei no caminho inverso, porque em torcida organizada eu aprendi o maloqueiro no cu. Fecha o olho, abre os braços, sai rodando. Exatamente. Fiz 2 anos de Muay Thai, 1 ano de Jiu-Jitsu, achei que tava mais ou menos bom, e aí briguei com o Fiat Uno na rua, ele me atropelou. Aí parei com tudo, tô com 140 quilos. Só porque o cara faz Muay Thai, ele acha que tá naquela fase bônus do Street Fighter, né, que você tem que ver. Eu vou destruir o Fiat Uno no soco e demolir o carro, é. E você, Zenon, fala aí. Eu faço Muay Thai há 2 anos e meio. Já passei por 2 graduações. Atualmente estou no cordão vermelho, que é o terceiro, né, da graduação. E Jiu-Jitsu por 6 meses, só por curiosidade, só, mas não fui além. E você, Chazan? Eu pratiquei judô por 5, 6 anos seguidos. Parei na faixa amarela com alguns ganhos já e quase cheguei na laranja. E depois do judô também fiz um pouquinho de capoeira, só por curiosidade. Um amigo meu que dava as aulas, fiz uns 6 meses, mas não curti não. Vini! Eu fiz boxe no Atari e... Esse eu também, ó. Ah, cara, eu não vou contar agora o assunto, mas é uma coisa que eu fico puto. Toda vez que eu vejo os caras falando de jogos de luta, então, os primeiros jogos, ninguém cita o boxe do Atari, cara. É o primeiro jogo. Pô, é o melhor que tinha. Era muito fácil. Atari. Quando você pegava o cara no canto, no esquema de direito e esquerda, fica boa, não tinha como sair. É, mas a questão é ser um precursor, porra, é que não pode ser esquecido. É igual o combo infinito do Wolverine na no Capcom, no Marvel Super Heroes. É, começa direto. Então no Tekken tinha um filho da puta que te agarrava, cara, e te levantava pra tudo que é lado, botava. É, vocês lembram do era o Tigre, se eu não me engano. É, do King. O King, que era da Tekken, né? Isso, que o cara ficava apertando os botões antes de agarrar você, né? Mas quando ele agarrava, você podia soltar do controle que ele ia te matar, né? já passava pro amigo do lado, já, né? Ele dava uma sequência, assim, de uns 4 golpes seguidos, assim, que não tinha como você sair. Ah, tinha no Tekken também tinha um Horang, que ele era, tipo, lutador de kickboxer, e saía batendo balãozinho com o cara no meio da tela lá. É, Taekwondo, apesar de que Horang é uma arte marcial, né? Horang Do, se não me engano, é uma arte marcial. Ah, apesar que ele luta na Tekken, ele luta Taekwondo. Você vai saber, né? Ninguém se compara no Tekken ao Ed na versão disco, dando aquela cabeçada dele. O melhor que tem é o Gon. Põe o manche pra baixo e fica rodando e ninguém consegue bater nele. Cara, falando em Tekken, o Ed, lutador de capoeira, né? Eu fiquei imaginando, porra, não tem lutador de capoeira na UFC, por exemplo. Eu fiquei imaginando, assim, imagina um cara lutando capoeira na UFC. Alguns tentaram no início, assim. Então, apesar de que era essa capoeira mais moderna agora, né? Que os caras já lutam ela misturada com golpes de jiu-jitsu e tal. Pois é, meu, eu fico imaginando um octógono, o capoeirista lá e o nego tocando um birimbau, assim, no, dentro do octógono. Cara, aliás, se tiver, fodeu. A galera de Curitiba aí pode tirar a dúvida, mas se eu não me engano, o Anderson Silva, ele luta capoeira, ele pratica capoeira. Ah, o Anderson Silva, numa das lutas dele contra o Forrest Griffin, ele gingou capoeira na frente do cara, assim, tipo, chamando ele pra porrada. Mas ele é preta em Taekwondo, Muay Thai e Jiu-Jitsu. Só. Então, mas ele teve aula com ele teve aula com o mestre Steven Seagal também, hein? Sim, não, mas de capoeira ele tinha aula com o mestre de ele é museu. O melhor mestre de capoeira que tem é o daqui da minha cidade, é o mestre Birimbinha. Porra, achei que tu ia falar Chimbinha. Não, é o mestre... capoeira tem aqueles mortais que os caras dão, é muito louco, cara, muito legal aquele filme, mas eu não consigo ver aquilo aplicado numa luta sem ser no cinema. Então. Aliás, vocês lembram do filme do Mark da Cascos, que ele vem aprender capoeira no Brasil. O bandido é mexicano, que foi criado na favela e aprendeu capoeira e se veste com igual cantor sertanejo. Ah, cara, mas não tem nenhum filme com luta no Brasil tão foda quanto Cinderela Baiana, cara. O dragão branco tinha capoeirista? Não, tinha um negão, né, que lutava uma... Era capoeirista. O capoeirista era no outro, era no Desafio Mortal, isso mesmo. Isso, é, isso. Então, aí tinha o capoeirista e o cara ficava fazendo as macaquices dele lá e levava uma bicuda na cara e já era capoeirista. É, qualquer filme de que tenha capoeira, aquele da Electra lá também, tem um cara que luta capoeira, em 2 segundos ele é vencido lá, pela menininha, sei lá. É, vai lutar com os caras do Greasy, né, vai fazer... Minha mulher faz pratica, capoeira, né, cara? Pratica capoeira, ele fica grilado quando eu falo, ô, dança um pouco de capoeira aí pra gente ver. Ele fica muito puto, cara. Bota uma música do Village People e fala, dança um pouquinho. A minha mulher, ela faz capoeira, cara. E a gente, às vezes, brinca alguma coisa assim, que é dança, alguma coisa. Puta, esse computo, cara. Mas você vê os caras treinando lá, você não dá coragem de chamar o cara pra briga, não, velho. Ah, não. Pô, mas os caras dão um chute invertido, assim, que ele acerta com o calcanhar, brother. Se acertar um daquele queixo do maluco, já era. Bom, mas, Vini, se a tua mulher luta capoeira, tu não pode ficar só no boxe, cara. Do ataque. Nunca lutou mais nada, cara. Então, teve uma época que eu tive algumas aulas de Aikido, mas eu não segui em frente, cara, porque na época eu tava meio sem grana, assim. Cara, eu sabia que eu não podia falar isso, cara. Aikido, todo mundo usou o nome, mas é uma técnica foda, cara. É, eu assisti dois seminários de Aikido, porra, tem umas coisas que o cara faz que você não acredita, assim, cara. É absurdo, cara, eu comecei aí, na verdade, porque foi uma apresentação gratuita que o professor fez no meu trampo lá, e eu fui um dos caras que foi pego pra fazer demonstração, né, e eu não lutava porra nenhuma, né, cara. O Crash Test Dummy, né, da palestra. Os dois braços, cara, né. É, o cara pegou de um jeito na minha mão, cara, que ele... Me deu uma torção que eu caí de joelho na hora, é velho. Foda, e aí ele falou, eu tentei levantar, ele falou, cara, não levanta que seu braço vai quebrar. Aí eu falei, beleza, eu vou ficar aqui quietinho. É, não, o cara, eu vendo o cara dava torções, assim, às vezes pegava sua mão e torcia. Cara, ele segurava só com o polegar e indicador, assim, a mão do cara, assim. Cara, dois dedos ele girava a mão do cara, do jeito que o cara tinha que se contorcer pra não quebrar. Tem uma torção e arremesso que eles fazem, que se você segurar no cara, no pulso, ele consegue pegar o seu corpo, né? A força do seu corpo, jogar contra você e te jogar longe, cara. De você segurar o cara no punho. É, Aikido é o que o Steven Seagal faz, né? No filme dele. Ele pega o braço do cara, quebra em 12 lugares. Nem vi direito o que ele tá fazendo, né? Então, ele não funciona no cinema, cara, o Aikido, porque você acha que aquilo lá é tudo palhaçado, né? Não imagina que o cara... Cara, não, eu vi uma vez uma demonstração do cara, tem um vídeo na internet, já viu aqueles Kiai, mestre Kiai? Uh-huh. Então, eles manipulam o Ki, né? Então ele não precisa te tocar pra te ferir, digamos. Ele projeta, né, o Ki, e aí ele acerta seus pontos vitais, e aí você se sente, digamos assim, você ele é... Ele dá um Hadouken no cara. Exatamente. Tá Hadouken, Ryu. E aí na aula dele, esse velho batia em todo mundo na aula da academia dele, assim. Ele ia aí uma vez um lutador de eu não lembro que arte marcial era, desafiou ele, né? E ele topou o desafio. Aí o cara foi lá, teve que assinar um termo, né, que ele poderia morrer durante a luta, né? Não sei o quê. Aí o cara foi lá, cara, ele arrebentou a boca do velho na porrada. Cara, esse vídeo tem na... Deixa eu vou achar no YouTube que eu passo. O Aikido do cara não funcionou. É, não tava falhando o Aikido aquele dia. O Hadouken nele. O outro lutador até respeitou ele. Game Shark do cara tava errado. Aí, quando o velhinho fazia de conta que ia bater nele, ele recuava, ficava meio assim, sabe? Tipo, opa, vai dar merda. Agora ele vai jogar magia em mim. Yoga Fire, Yoga Flame. Tem o pastor Goku que faz isso, né? Então, só complementando, essa técnica que eu fazia era do Sudokan, que lá é um método que ele mistura um pouco do judô também, moderno. Então, falando em vídeo feio aí, teve um que o Billy passou aí também, que é muito foda, né? Que parece a cena do Indiana Jones, que o cara faz um monte de turula e puxa a arma e dá no cara, só que de luta, né? O cara faz um monte de O cara é capoeirista. Toma na cara e cai bonitão no chão. Então, o Raul tava falando desse velhinho aí. Eu esqueci de. Esqueci de complementar o que eu falei do Tudon. Que eu treinava com um velhinho, cara. E ele era foda. Não tinha como derrubar o cara na ignorância, não. O cara chama Kaorokada. E na época, ele era um dos 7 faixa vermelha e branca do mundo. E eu tinha aula com ele. A faixa vermelha e branca vem logo após a preta. Após a preta, depois da preta tem mais. É, os grandes mestres usam a faixa vermelha, né? Nos esportes assim, no jiu-jitsu, no judô. Até ano passado eu usava branco e vermelho no Muay Thai, cara. Ia ser foda se fosse. Eu também tive. Então, no judô, depois da preta vem a vermelha e branca e depois a vermelha. E o meu mestre tinha a faixa vermelha e branca. Cara, eu era grande na época já. E o pessoal que era mais velho, até a faixa preta, que o cara ia pra bater nele na ignorância, não dava. Ele fazia força, ele revertia tudo contra você mesmo. E era legal que assim, ele. Sua primeira aula, ele deixava você dar derrubar ele. Qualquer golpe que você tentar encaixar, ele caía. Aí ele falava, ô, tá forte, né? Já era sua vida, cara. Acabou. Nunca cara, mais eu tinha um amigo aqui que ele praticava judô, né? E aí ele falando que uma vez. E ele era federado, né? Chegou a participar de Pan-Americano. Aí ele falou que uma vez ele tava. Ele falou quando ele tava no auge, assim, dele, né? É, veio. Aqui em Cuiabá teve o Aurélio Miguel. Tipo assim, eu acho que nem um ano depois que o Aurélio Miguel tinha sido medalhista olímpico. É. Aí esse meu amigo, ele é grande, assim, né? Ele tem era o único cara mais ou menos do mesmo porte físico do Aurélio Miguel, né? Aí na hora do treino, né? Aí na hora que você vai fazer as projeções, assim, né? Vai lutar. O Aurélio olhou pra ele e falou, vamos fazer? Ele falou, opa, vamos, né? Aí ele pensou assim, cara, eu vou pregar o Aurélio Miguel no chão e vou virar lenda aqui. Ele pensou, né? Aí o Aurélio Miguel, que no judô tem o lance da pegada, né? Tipo, quem fizer a melhor pegada, assim, já sai em vantagem na luta, né? Que o Aurélio, assim, super simpático, deixou ele fazer a pegada. Tipo assim, né? Abriu os braços e falou, não, vai, pega onde você quiser, né? Aí disse que ele... Opa! Catou na manga, cuidado, né? Cuidado com esse negócio, hein, Aurélio Miguel. Qualquer hora o cara vai pegar no lugar aí. Tá, bom. Você já terminou a gracinha? Posso continuar? Aí que ele catou na manga do Aurélio, catou na gola, firme, testou assim, né? Mexeu e falou, é agora. Aí disse que ele. Quando o professor falou, vai, né? Tipo, pode lutar. Aí disse que ele deu uma mexida assim e entrou o golpe, né? Com tudo, assim. Que aí o Aurélio disse que o Aurélio nem mexeu. O Aurélio só olhou e falou assim. Bom, aí ele falou, velho, aí o mundo começou a rodar. Aí o cara pra lá. Aí jogou ele pra tudo quanto é lado, velho. Ele falou que uma hora ele perdeu a respiração. Ele quicava no chão, assim. Aí o cara, não tinha como, cara. Eu não consegui encaixar um golpe naquele filho da puta. Ele falou. Cara, agora uma luta que eu queria ver é o Screw com. Quantos anos de judô que você fez? 5. Quero ver se você pega aí de Nancy, velho. Cara, eu já falando com o Aurélio Miguel também. Ele foi lá no nosso dojo. E aí eu era pivete ainda nessa época que ele foi. Então ele deixou eu derrubar ele umas duas, três vezes. Mas meio assim também, né? Porque eu tava ficando mais saídinho. Pegava e derrubava, assim. Nem encaixava golpe. Me jogava no chão mesmo. Dava pra encaixar um golpe pra derrubar. Vocês conhecem a Natália Falavinha? Oi? Natália Falavinha? Cara, eu conheço ele de vista. Não, ela é uma mulher. Confundiu. Meu amigo achou que ia. Que não si, cara. Porque eu quero. Eu confundi com outro nome, então. Natália Falavinha, ela lutadora, ela ganhou medalha no Pan-Americano de Taekwondo e tal, foi no Olimpíada por Taekwondo. E o amigo meu, Anderson, que era fodão, se achava o máximo, que um dia foi treinar com ela até aqui em Curitiba. Ele disse que nunca falha tanto na vida dele. Ele chorava, ele tava apanhado, guria. Caraca, Modesto, você acaba de ganhar o prêmio Areva de pior microfone da história, cara. Let's get ready to rumble! Outra coisa legal pra gente falar aí é dos lutadores de cinema, né? A gente já citou aí o Steven Seagal rapidamente e, porra, cara fez a luta, pra ver como eu sei, o Anderson Silva, não foi? Que lutou, ganhou agora? Foi, foi. Ele não foi suspensivo, então. É, mas não foi no cinema. Não, porra, eu sei, mas... cara, pelo menos eu vi o vídeo lá do treinamento e tal, tu vê que o cara, pelo menos o Anderson Silva deu uma moral, o cara realmente é foda, diz que ele é um dos poucos ocidentais que... realmente respeitado lá, né? Não, um pouco, né? Ele é o único ocidental que tem uma autorização pra ensinar arte marcial dele no Japão. Ele tem ele é mestre no sétimo dan do Aikido. O Steven Seagal, na verdade, antes dele virar ator, ele era um cara foda já. Ele foi chefe de segurança de vários políticos, do Ronald Reagan, por exemplo. Ele era um cara assim já que já praticava arte marcial, já era famoso nos bastidores, assim, né? É, e os caras ofereceram pra ele o oitavo dan e tal, só que ele não quis, não aceitou. Porque não é um presente, né? Tipo, ah, vem cá, toma, parabéns, oitavo dan. Ele tem que sair na porrada com um cara um nível acima dele, né? Então, sei lá, acho que isso ia chamar muita publicidade desnecessária pra ele e tal. E corria, sei lá, às vezes pega um mestre foda lá, corre o risco de levar um cacete. Aí... não ia pegar bem pra ele. Ele não aceitou o oitavo dan. Tá no sétimo ainda, o garoto. Tá aprendendo. Você tá falando que o Steven Seagal amarelou, né? Ele peidou, foi isso? Que ele não ouça esse podcast. tem uma história de uma festa que ele tava, que o Van Damme quis sair na mão com ele, né? E, tipo, ele falou, cagou pro Van Damme, tipo, ah, você é um merda aí, o cara tem um... Cara, o Van Damme é bailarino, pô. O cara fazia balé, não é? Ele tem 1,5 metro de altura. 1,5 metro, Steven Seagal tem 1,95, sétimo dano Aikido. Ó, não fala isso que o Van Damme anunciou que vai lutar MMA esse ano. Eu quero que ele apanhe muito, cara. Tem um vídeo também, eu acho que ainda no Festival de Cannes, lembra? Na época do Soldado Universal, ele e o Dolph Lundgren se estranham também. É. Cara, o Dolph Lundgren é outro cara que é foda, tá? O Dolph Lundgren foi campeão europeu de karatê e tal, ele é... Ele manja também das artes marciais. Porra, cara, o Dolph Lundgren é um guimê, cara. Ele é foda. Todo baixinho é folgado, né, cara? Isso não foge a regra pro Jean-Claude Van Damme. Mas então, além do Dolph Lundgren aí, do bailarino e do Steven Seagal, quem são os outros cérebros aí que realmente não fazem só figuração lá, teoria e realmente... Pô, foi o Bruce Lee que inaugurou essa onda, né, de artes marciais. Isso que eu ia falar, tirando o mito do... O mito Bruce Lee, né? Acho que pode falar dos outros depois, né? Mas tem que falar sempre do Bruce Lee, cara. É, mas acho que quem popular, quem acho que reinou mesmo nisso aí foi o Chuck Norris, né, cara? Digamos assim, acho que depois dele que essa leva de filmes, assim, voltado de... Aquela onda de filmes de kickbox e tal, foi mais por consequência do Chuck Norris, né, do que provavelmente do Bruce Lee. O Bruce Lee foi o pioneiro, né? Foi o primeiro cara aqui. Se aventurou lá em Hollywood com esse tipo de filme, assim, de pancadaria, né? Apesar que os filmes dele não fizeram muito sucesso nos Estados Unidos, né? Ele voltou, né, pra Hong Kong pra fazer filmes lá, e aí só depois que, quando ele teve a segunda vez que ele veio pros Estados Unidos, que ele conseguiu emplacar, né, um filme, assim, de fazer sucesso. É, e o Chuck Norris começou lá também, né? Começou como... Ele era aluno, né, do Bruce Lee, não era? Quem? O Chuck Norris? É, não, teve aula. O Chuck Norris foi 7 vezes campeão nacional de karatê lá nos Estados Unidos, né? Teve aulas. O Bruce Lee teve tipo, na época que o Kung Fu virou febre, né? Virou moda. Ele teve vários alunos célebres, assim, né? Tipo James Coburn, Steve McQueen, vários artistas de cinema, assim, né? E eu acho que esses caras acabaram meio que dando uma mão pra ele, assim, né? Pra entrar nesse ramo. O Bruce Lee que desenvolveu aquela técnica do soco de uma polegada, né? É. Muito foda aquilo lá. E tem uns vídeos aí no YouTube dele. É uma distância de, sei lá, poucos centímetros do cara, ele encosta no cara e o cara cai pra trás na cadeira. Distância de 1 polegada. Quanto que é 1 polegada e centímetros? E esses caras, tipo Jack Chan, que sempre é aquela mais cômica, né? Faz aquele filme mais cômico e tal, faz sempre aquelas caretas e tal. O Jack Chan foi dublê, né, do Bruce Lee nos filmes. Pouco antes do Bruce Lee. É, acho que não especificamente do Bruce Lee, mas ele era do elenco de apoio, né, dos filmes, né? Uhum. É, o Jack Chan, eu não sei. Eu sei que o Jet Li, eu sei que é campeão de Wushu, né, lá, aquela técnica que ele luta lá. Ele foi campeão não sei quantas sei quantos milhões de vezes também. Já o Jack Chan, não sei se ele tem um passado de lutador ou se ele era mais um coreógrafo de luta, assim, né? É. Ah, tem que falar também do lendário Bolo Yang, né? Ô, Real, eu queria que tivesse uma dúvida minha, se pudesse, cara. Diga. O Lorenzo Lamas lutava alguma coisa? Ele lutava kickboxer, né? Ele foi, acho que foi até campeão, assim. Mas ele é muito ruim, cara. Tipo, se os filmes dele, você vê que ele luta mal pra burro, né? Aquele chute tudo errado, tudo desconjuntado, né? Mas tem um cara pior, né? Aquele Don the Dragon Wilson. Já viu? Esse era um lixo. Cara, e esse cara também foi campeão mundial de boxe, na categoria dele lá. Mas esses caras eram muito ruins, cara. Eu não sei o que eles comiam na época pra fazer filme. Pô, tô vendo no Wikipedia aqui, cara. O Jack Chan, não sei se ele foi campeão de alguma coisa, não, mas o cara ficou na barriga da mãe por 12 meses, cara. Ô, louco. Praticando. Filho burro, porra. Isso era meditação já. Oxe, o bebê não fica chutando? Então, é praticando. Mas tem uma mina, uma mulher que mandava bem, que talvez só o Real vai lembrar dela, a Cynthia Rothrock. Cynthia Rothrock, lembro. Cara, a mulher mandava bem pra cacete, cara. Sim, aliás, acho que era a única mulher que fazia filmes assim de kickbox. Exatamente. Era uma meio ruiva? É loira, na verdade. Loira? É. Geralmente de cabelo curto. Tudo quanto é filme ruim de kickbox, ela tava. Aliás, não existe filme bom, né, de kickbox. Né? Você já reparou isso? Não existe um filme bom de kickbox. Todos que você assiste são ruins, assim, né? Alguns são muito ruins. Alguns extrapolam, né? Eu mandei um link aí de um vídeo aí, que eu não sei se é essa, mina. Eu sempre vejo ela em filme de Kung Fu também. Não sei, acho que é a segunda luta, se eu não me engano. Dá uma olhadinha aí. A gente tava falando do Steven Seagal e tem uns vídeos no YouTube dele treinando o Anderson Silva. Ele já treinou o Lyoto Machida também e tal. Ele ensinando os socos, assim, os golpes pro Anderson. Na hora que o Anderson Silva ia golpear ele, segurava o Anderson Silva e virava a mão dele, o cara caía, desbundava no chão, assim, de uma vez, cara. E é legal ele falando pro Anderson Silva socar mais rápido, lembra? E ele, cara, ele pegava o soco do Anderson, na moral, assim. Pois é. E ele, velhão, gordão, né? Achei o link aqui pra vários lutadores do cinema, né? Aí tá falando aqui do Jack Chan. Aprendeu Aikido, Taekwondo, Judo, diverso estilo de Kung Fu, estilo bêbado, Taijiquan, Wushu de competição, quase todos os estilos principais de luta. É, mas ele não chegou a ser um lutador, né? De torneio e tal. Aprendeu, beleza, mas. E o Daniel San? O Daniel San é foda. O cara que aprendeu a lutar pintando o circo. Vocês já reassistiram os filmes do Karate Kid? Atualmente, assim, recentemente, comprei o box do Karate Kid. Também cara, comprei. O Daniel San só apanha, ele só luta no último round mesmo. É, só no final, é. É igual no 3, no 3 ele apanha mesmo, ele só no finalzinho lá que ele faz o kata da família Miyagi e bate no cara. E ele chora muito, igual menininha, né, cara? Ele era muito viadinho. Lá no 2 ele quebra gelo. É, o 2 eu acho o melhor dos Karate Kid, eu acho o 2 eu acho legal. Aquele com o filho do Will Smith, você assistiu ou não? Não, eu vi esse filme. Não é ruim, cara, quanto eu imaginei que seria, assim, é legal. Pô, foi bem legal. Eu não assisti. Só é meio sem lógica aquele golpe que ele dá no final, tipo, com quem que ele aprendeu aquela pirueta louca lá? Faltou. É, não teve muita lógica. É a dança de break que ele fazia antes de treinar. É, mas ninguém mas não mostrou isso. Momento algum do filme. Pensou assim, que ele é? Ele aprende Kung Fu com o Jack Chan. Jack Chan que é o senhor Miyagi. Que não é Miyagi. É, então, isso que eu ia falar. Eu não entendi o porquê do Karate Kid se o aluno. Quando ele vai lutar. Né? Quando eles potencializaram bem isso. Quando ele vai. Ele tá lá conversando com a menininha, aí chega os valentões lá, e aí o cara empurra ele e cai no chão. Aí ele levanta pra lutar com o Guri e faz uma pose, tipo assim, de lutador, né? Aí o cara ri assim, haha, o que você tá achando que você é o Karate Kid? E dá um cacete nele. Aí, tipo assim, o Karate Kid ficou meio. Foi um codinome que ele adotou porque os caras humilharam ele usando isso, entende? Chamaram ele de cara de nada. Inventaram uma desculpinha do caralho pra botar o nome. É que vocês nunca viram os filmes do. Esse filme aqui, ó. Eu fiz até um post uma vez sobre esse cara, esse link que eu passei. Esse filme passava muito no SBT, cara. É o Exterminador de Mercenários. Ah, sim. Eu fiz até um post uma vez sobre esse filme. Cara, é muito ruim também. Esse ator, aliás, faz filme horrível, cara. Os atores, tipo, todos os atores, assim, que ele fazia o filme sempre com os mesmos atores, sabe? Esse cara que ele corta o braço nesse filme, tem um outro filme que eles são amigos, aí depois tem um outro filme que eles trocam, né? Um é o vilão e o outro é o herói. Não, pera aí. Eu... Bateu com o braço. Cara, corta o braço do maluco. Fica vendo que ele vai fazer com a faca agora. Pera aí, eu tô tentando. Volta essa cena. O cara tá com um fuzil na mão. O outro cara ele mata joga a mulher na bala. Matar o cara na faca. Não, e olha a distância que o outro erra os tiros dele, né? Esse filme tem um monte de cenas ridículas, cara. O escalpo. Só o pessoal que tá o cabelo muda de cor, né? O cabelo do cara. É, ele não olha muito pro cara sendo escalpelado. Não percam esse vídeo aí nos comentários aí, cara. Cara, eu vi esse filme no cinema, cara. Jesus! Pô, no cinema é foda. Escapela o cara dando gritinho, velho. Não, ele passa o filme inteiro com esse shortinho do Nerd Reverso aí, cara. Eu fiz um post sobre esse filme há muito tempo no Melhor do Mundo. 2008. Tem uma cena que é da camuflagem. Deixa eu passar pra vocês. É linda essa cena, cara. Olha só, como ele é foda, ó. Nossa! O cara não é ninja? Fala a verdade. Mas nem o Capitão é muito... faria pior. Esse cara é muito mais foda que o Rambo, esse cara. Ai, cara, as forças armadas americanas iam sentir vergonha disso. Mas então, já que eu aprendi que é um podcast ninja, cara, qual o estilo de luta do ninja? Tem uma mistura de estilos? Tem um estilo... É, na verdade não é um estilo de luta, né? São várias técnicas, né, que o ninja ensina, né? Tipo, infiltração, camuflagem, e entre elas combate, né? Armado e desarmado. Mas ele, tipo, mescla técnicas de outros estilos, assim, né? Na verdade. Se eu te falar que perto da igreja matriz aqui da minha cidade tem uma escola de... tem um dojo de ninjutsu que vai estudar. É, mas isso é palhaçada, né? Tipo, esse ninjutsu que se ensina pros ocidentais é alguma coisa que algum japonês inventou lá, tipo, pra tirar onda, tirar sal da cara de alguém. Ah, certeza. Um amigo meu falou que fazia ninjutsu, que o mestre ele estendia um papel de seda assim no chão e você tinha que andar em cima sem fazer ruga no papel, mano. Puta. Você conseguiu fazer isso, manda até em cima da água, né? Fazer igual o Remo, desarmado e perigoso. Modesto é igual a América Ninja, né? Nossa, o Michael Dudikoff era outro cara que eu tinha nojo assim dele. Ele não sabe lutar porra nenhuma, né, cara? Ele ia pagar de ninja ainda, cara, nos filmes dele. Era muito ruim, cara. Eu lembro, cara, o Michael Dudikoff, sabe aonde? Ele parecia cantorzinho do Duran Duran, cara. Com aquele cabelinho. Eu olho pra cara dele. Eu lembro aquele filme do Tom Hanks, da Despedida de Solteiro. Ele é o amigo do Tom Hanks. Ele é o Carson, cara. Meu amigo é mesmo. Ele foi muito fã. Quase comprei esse do box do American Ninja. O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Sabe por quanto? R$27. 5 filmes por R$27, cara. Cara, eu acho que como o MMA acabou com o boxe, né? Lembra o glamour que tinha o boxe até um tempo atrás, assim? Até o Holyfield. Eu acho que foi isso, né? Depois que o Mike Tyson perdeu... Mordeu a orelha dele, né? É, o boxe perdeu a força comercial dele, né? Mesmo porque não apareceu ninguém mais foda pra caralho, né? No boxe. Eles tentaram... último foi o Knoxville, né? É, mas ele já não era assim, né? Aquele cara fodão pra caralho. Ele tinha algumas derrotas na carreira e tal, né? Não tinha um lutador igual o Tyson, assim, que era foda pra caralho. Tentaram até fazer alguns, né? Em categorias menores, tipo o Oscar de la Hoya, uns caras assim que não deram muito certo também. Ah, tem o Floyd Mayweather, né? Mas o Ultimate Fight é muito mais legal que o boxe, né, cara? Só o fato de o cara poder chutar a cabeça um do outro, assim, é mais legal. Eu acho mais legal do que o boxe. Sangue no chão, né? É, né? Apesar que o boxe até eu acho que sangra mais do que o MMA, cara. Eu via mais, pelo menos, nego arrebentado no boxe do que no MMA. No MMA acontece uma lá de vez em quando. É, mas tem uns vídeos lá que mostram as lutas mais sangrentas lá do MMA. É foda, hein, cara? Parece filme do Tarantino. Ah, não, mas é que se você pegar um... Tipo, se fizer uma compilação de lutas sangrentas do boxe, também você vai ficar chocado. Eu acho o boxe muito mais violento, assim. E pra falar a verdade, ele causa muito mais danos, né? É, aham, uh-huh. Não sei falar isso. É, do que o MMA mesmo, né? É, o boxe, o boxe ele visa muito mais os golpes na cabeça, né? O MMA, o cara pode socar a coxa do cara. O negócio é que, por exemplo, o MMA, geralmente, quando o cara sofre uma queda, né, uma derrota, a luta para na hora, né? No boxe, não, né? No boxe, espera o cara levantar, tal. Aí depois manda o outro ir lá bater nele de novo, né? Se o cara tá cansado, ele vai pro chão, né? Então... É, então é muito mais desgastante, né? É, mas a gente pode, se a gente for falar do MMA, a gente tem que dividir o MMA em duas épocas. Que teve a época pré-fight, o Pride e o Ultimate, que eram umas lutas bem vale tudo mesmo, o UFC, o Ultimate Fight, que valia super no saco. Por exemplo, no início do Ultimate Fight, só tinham duas regras. Era não podia acertar os olhos... E nem, eles chamam rasgar a boca, né? Que é você enfiar seus dedos na boca do cara e puxar, né? Suicídio tipo Didi. Era só isso que não podia, entende? No início. Aí depois, com o passar do tempo, eles foram criando algumas regras novas. Porque algumas coisas começaram a acontecer. Por exemplo, teve uma luta que era um gordinho, ele até fazia filme, era o Joe Son. Ele até foi professor do Kimo, que foi um outro cara também famoso no Ultimate Fight. Ele tava ganhando uma luta do acho que era o Kate Hackney, se não me engano. Um cara que pratica Kenpo. Ele tava dando estrangulamento no cara e ia ganhar a luta, né? Aí o Kate Hackney começou a dar soco no saco dele. E tipo, isso não tava na regra. Não falava que não podia. Então ele deixou, né? É óbvio que o japonesinho perdeu a luta, né, cara? Tomou uns 5 socos no saco e morreu, né? Foi no Ultimate Fight 2, né? É, aí no 3 já não podia acertar genitais. É, no 3, se eu não me engano, o Royce Gracie ganhou a luta do Kimo e conseguiu agarrar o cabelo. O Kimo usava um rabinho tipo de Jedi, assim, né? E ele tava arregaçando o Royce Gracie na porrada. Aí o Royce conseguiu pegar esse rabinho e começou a puxar a cabeça dele pra trás. E aí nessa, né, o cara não conseguia mais ter base, né, pra continuar batendo. E aí o Royce conseguiu encaixar, acho que uma chave, né, uma chave de braço, né, alguma coisa, e ganhou a luta. Aí no Ultimate Fight seguinte também, não podia mais agarrar no cabelo. Aí começaram o vale tudo, não ficou mais muito vale tudo, né? É, não valia tudo, né? Aí no seguinte o cara já tava careca, ele tirou todo o cabelo. Isso, o Kimo foi lutar no outro Ultimate careca. E o japonês lá saiu cadeira de roda do octógono. É, não, aquele foi, eu acho, a única participação dele. Ele virou, tipo, técnico. Virou eunuco, né? Castrate. Mas aí, e nessa época, cara, os campeonatos eram foda. Tipo, o lutador fazia 4 lutas no mesmo dia, entende? Ele ganhava uma luta, passava pra próxima e lutava 4 vezes no mesmo dia pra ser campeão do Ultimate Fight. Aí depois eles começaram a inventar essas novas regras. Luta casada, né? Tinha super luta. Digamos assim, esses caras famosos só faziam uma luta só no final do evento. Aí o Dana White comprou, né, o Ultimate Fight, aí pronto, aí virou comercialzão, né? Aí botou tempo, juiz... Era um negócio mais underground. É, não tinha limite de tempo antigamente a luta. Tanto que eu acho que teve uma luta do final do Ultimate Fight, o Grace lutou com um wrestler americano. O cara é muito, devia ser uns 40 quilos maior a mais que ele. Acho que durou quase meia hora essa luta aí. Caralho. Era tipo a cúpula do trovão, dois homens. É, exatamente, só acabava a luta quando um desistia ou era nocauteado, era isso mesmo. Não foi com o Ken Shamrock? Não, foi com o Dan Severn essa luta. Ah, o Dan Severn, bigodudo. É. Teve uma luta no Pride em que o Royce Gracie lutou contra o Sakuraba, que durou 1 hora e 16 minutos. O Gracie lutou acho que umas 6 vezes, né, com o Sakuraba, acho que ele ganhou 2 só. Esse Sakuraba, aliás, ele tem várias vitórias, ele ganhou de praticamente todos os Gracies que lutaram contra ele. Ele ganhou, assim. Ele era o Grace Buster, né? Que chamava ele, alguma coisa assim, não era? O Sakuraba, ele ganhou de 8 brasileiros em sequência no Pride. Desses 8, 6 eram Grace. Os únicos que não eram Grace que lutaram com o Sakuraba e perderam foi o Vitor Belfort e o Alan Góes. Até ele encarar Vanderlei Silva. Ah, ele já tava velho também quando ele encarou Vanderlei também, né? É, assim como o Vanderlei tá velho hoje em dia também e apanha pra caralho também, né? Não é tanto assim. Ele pegou o Michael Bisping. Boêmio. É, mas antes disso ele já, acho que ele já tava com umas 3 derrotas aí seguidas aí, né? Uma outra regra que eles mudaram na UFC também foi o uso das roupas, né? Você não pode usar mais kimono. Não, é, só de, só de bermuda agora, né? Tanto que, por exemplo... Fica fácil pra pegar, né? Pois é. Os caras, os Grace, por exemplo, o Royce Grace, ele entrava de kimono no, pra lutar. Sim, sim. E eles tiveram uma hegemonia, né, a família Grace, numa época do Ultimate Fight, que era difícil de derrotar os caras, né? É, os quatro primeiros, né? Os dois primeiros o Royce ganhou, aí ele não fez a final do terceiro, porque ele se machucou muito contra o Kimo, desistiu na semifinal. E aí no quarto, Ultimate, ele ganhou. Cara, o Royce Grace era fantástico. Tipo assim, na época você não tinha ainda os lutadores que lutavam artes marciais mistas, entende? Quer dizer, você tinha lutadores que lutavam cada um a sua arte marcial. E, tipo assim, ele provou realmente que o Jiu-Jitsu era a arte marcial mais foda de todas. Ele enfrentava caras que lutavam Kung Fu, Karate, esses lutadores de luta livre americana. Caras assim de um metro e... O Royce Grace, não, acho que tem 1,75m, por exemplo, mais ou menos assim. E deve ter no máximo 80kg, eu acho. Ele lutava contra esses caras de 1,90m, de 120kg e ganhava desses caras, entende? O Hel falou do Wanderlei Silva, tem um vídeo na internet que eu até mostrei pro Modeste ontem, dele apavorando o Kelsonen, que lutou contra o Anderson Silva, e ele esculachou os brasileiros. Ele falou que o Anderson Silva não é tudo aquilo que mostrava, que não sei o quê, que ele fica fazendo toda aquela reverência pros adversários, pra plateia, e que isso não é fama do Brasil. E, tipo, ele perdeu a luta pro Anderson Silva. O Anderson Silva ganhou dele, apanhou bastante, mas ele perdeu. Aí, nos últimos segundos, ganhou do Kael, que é um lutador de jiu-jitsu, e ganhou com golpe de jiu-jitsu, sendo que ele luta Muay Thai, a especialidade do Anderson Silva, né? Ganhou do cara de jiu-jitsu com o próprio golpe dele. Triângulo. Só que ele tava numa van, tava o Wanderlei Silva e o Kelsonen. Eles estão conversando na boa, assim, tipo, pô, quando que vai ser a sua próxima luta, né? O Wanderlei Silva com aquele inglês nórdico dele, maravilhoso. Você lembra quando ele ia lutar contra o bigodinho lá também famoso? Chuck Liddell. Chuck Liddell, ele falou que ele queria. Ele falou, I want to fight, ele falou, I want to fuck. ele falou que queria fuder com o cara, não queria lutar. Aí ele corrige rapidinho na hora assim, mas tipo, você vê que foi um. Não, e ele tem uma dicção péssima, cara. Então, mas aí tá o Wanderlei Silva e o Kelsonen dentro da van. O Wanderlei Silva vira pro Kelsonen e fala assim, viu, mas é importante que você tome um pouco de cuidado com as coisas que você fala, principalmente sobre o Brasil. Você tem que respeitar os irmãos Nogueira, você tem que respeitar a família Grace, você tem que respeitar o Brasil porque você não conhece o Brasil. Aí o Kelsonen mostra assim, né, tipo, não, é verdade, mas, não, eu já fui pro Brasil, você foi pro Brasil uma vez, só que eu sou brasileiro. Então você tem que tomar cuidado, porque lá a gente tem um ditado que diz assim, quem respeita a gente não perde os dentes. Aí o Kelsonen, né, Kelsonen na van assim, não, tem razão, desculpa. Aí tem o link aí desse esporro do Wanderlei Silva. E o Wanderlei Silva que tá machucado, né? Tá, fez uma cirurgia no joelho e o Sonen ainda assim respeitou, senão levava um armlock dentro da van mesmo. Parado. Acho que o que acabou com o Wanderlei Silva foi quando no Ultimate Fight proibiram a pedalada dele, né? Você não pode mais chutar o cara quando o cara tá com as duas mãos apoiadas no chão, né? Você não pode mais chutar a cabeça dele. Ah, é? No Ultimate não. Que bosta, por isso que o Brock Lesnar, quando o cara vai pro chão, ele atropela o cara, né? Ele pula de cabeça no cara. Né? Brock Lesnar é um cara que veio da luta livre, da luta telecat aí, da lutinha de mentira. Respeite a WWE. Mas ele não deu muito certo, não. Ele começou até mais ou menos. Não, se bem que ele começou com a derrota, ele perdeu pro Frank Mir, depois ele se recuperou e tal. Ele ganhou do Randy Couture, né? Mas aí ele tomou um cacete essa última luta dele contra Cain Velasquez, né? Apanhou que nem o moça. Mas o melhor aconteceu depois da luta. Ele foi encarado, tomou uma encarada do Undertaker fora do ringue. Tipo, volta pra lá que eu vou fazer a mesma coisa com você. Vou mostrar pra você que não é fake, né? Não, e só pra vocês saberem, há duas semanas, Dwayne The Rock Johnson voltou a ser lutador da WWE. Já chegou a lutar alguma vez ou não? Só no sul. O The Rock não, ele vai lutar no WrestleMania. Ah, tá. Já chegou intimando o John Cena já. Mas e aí, vai ficar dois carinha do bem agora? Como é que vai ficar ele e o Cena? Porque o Cena virou o super-herói. O heróizinho, né, do. Pá, você tem uma ideia, outra luta vai ser Undertaker versus Triple H. Dois dos mal, assim. Meio mal. Pô, ainda tá? Achei que ele não fazia mais. Quem se aposentou foi o Shawn Michaels. Pô, Ed tinha que ser Thor. Thor, cara. O cara entra até com uma retinha. Ele é muito ruim, cara. Você lembra dele no Blade? Nossa, ele é muito ruim, cara. Puta, é mesmo, é ele, cara, no Blade. É. O Ed, outro lutador, faz ponta no Highlander 4. Também é uma vergonha. O John Cena fez um filme, cara. Fez um monte. Ele tá. É, agora tem essa. A WWE montou uma produtora de filmes, né? Ele faz um monte de filmes, né? O The aquele... Rock foi por eles agora também. Não, o The Rock se fudeu, né? Ele tentou ser o novo astro da Disney lá e tomou no cu, né? Os dois filmes que ele fez lá foram mal de bilheteria. Acho que a Disney demitiu ele. Acho que é por isso que ele deve estar voltando pra luta ali. Ele deve estar sem grana, esse filme da puta. Ele fala, no discurso dele, ele fala que não é por dinheiro, não. Luta de graça, então, seu puto. Mas assim, como começou esse lance de ir pra TV ou cinema e tal? Foi o Hulk Hogan, cara? Não, antes. O Mr. T, né? É, não, foi o Mr. T e o Hulk. O Mr. T, na verdade, foi o primeiro. Foi no Rock 3, né? Que eles apareceram. Ele era o. O Ed Spencer fazia luta livre antes na Europa. Ah, é, mas é, não era nada assim. Mas o que saíram mesmo do campeonato famoso foi o O Mr. T e o Hulk Hogan, eles lutavam em dupla, né? Eles eram a dupla. Eles lutaram no primeiro e no segundo WrestleMania como dupla. Eles lutaram contra o Gaiteiro, lembra? Lembro, o Gaiteiro. André, o Gorila. Era meu SBT, né? O Índio Apache. Não era esse. Quem começou isso mesmo foi o Ted Bambarino, na verdade, né? Exatamente. Dois alunos com o Didi. O pessoal desrespeita a luta livre. Mas só pra vocês saberem, o Ted Bambarino recebia mais carta nas lutas. O maior evento de lutas do mundo é da WWE WrestleMania. Esse ano são esperados 92.800 pessoas. Tiveram evento com 110 mil pessoas. O WrestleMania é o segundo pay-per-view mais assistido e mais caro nos Estados Unidos. O Telecast, ele era o programa mais assistido da Globo nos anos 60. Cara, só perdia pra novela em alguns momentos. O Fantomas, não era? Sim. O Verdugo. O troço louco, cara. Ele tem e o Bob Léo. O Bob Léo, o filho dele, o Bob Jr., ele tem uma equipe chamada BWF, que é onde tem a equipe de mais destaque no Brasil. Tem o Wolverine que luta agora, né? Tem o Ninja. Eu lembro do lendário Sérgio Blade. Quem? Sérgio Blade. Não conheço. E só pra constar, hoje, a data que a gente tá gravando o podcast, volta a passar no Brasil a WWE pela TV Esporte Interativo. Passou hoje às 10 da noite. Toda quarta-feira, 10 da noite, na TV Esporte Interativo. Ô, Modesto, uma boa, cara. É, eu acho até legal, mas não dá pra assistir, cara. Tá, aí que tá. A gente não pode ir pra uma luta. É um espetáculo. É. E vendo dessa forma, cara, é apaixonante. É novela pra macho. Eu acho da hora também. Sei lá, cara, eu não consigo. Cara, eu fui pro México, eu procurei muito as máscaras de luta livre e não achei, foi uma pena. O Shazam, você que foi pro México, o Místico vai estrear na WWE semana que vem. Opa! Você não o Místico é aquele da dança da cobrinha? Não, o Místico é uma versão melhorada do Rey Mysterio, que dá aquela volta, que ele pula na corda, dá uma volta 303 graus e chuta o cara. O Rey Mysterio tinha uns movimentos da hora, cara. O cara tinha 1,5 metro de altura e fazia várias coisas. Ele tinha que fazer igual aqueles mexicanos loucos fazem, lutar com lâmpada quebrada no ringue. Quebrar uma garrafa na corda, no ringue, da cadeirada. Lembram no filme? O lutador, o mexicano tinha que lutar com sombreiro, cara. Tem um cara. Bigodão e poncho. Os caras radicais, tem uns caras muito radicais, ó. Tem uma equipe chamada CZW, que é só de Extreme Wrestling. Os caras se quebram com lâmpada fluorescente, os caras se garanteiam, se cortam o cabo de vidro. Nossa, é meio hardcore, assim. Os caras estavam treinando com lâmpada fluorescente na Paulista lá, que eu passo um. Não é, o pessoal fala do Telecat, é meio marmelada e tal, mas só que não é qualquer cara que encara fazer as coisas que eles fazem, de subir Ah, não, tem que ter tem que ter preparo físico, tem que saber cair. Os caras da WWE, eles têm preparo em artes marciais também. Muitos deles são graduados em formas de... Isso é essencial pra você não se machucar, né, no que você tá fazendo lá. O Triple Edge, ele foi treinado durante 12 anos por um mestre de jiu-jitsu no Brasil. É um desconhecido, o de Rickson, não é? Rickson Gracie, né? quem é esse cara? É, Rickson Gracie, que é o cara, né, que na verdade todo mundo fala aqui da família Gracie. Na verdade não é o Royce que é o fodão, é o Rickson, né? Só que o Rickson nunca lutou. É, ele nunca perdeu, né, uma luta oficial, o Rickson. Só que ele lutava no Japão, né? Aí isso que o pessoal critica um pouco, né? Que no Japão os adversários, tipo, não tinham muita credibilidade e tal, né? E ele nunca lutou com o Sakuraba também, né? Que foi toda uma luta que todo mundo pediu, ele nunca aceitou. É uma luta que todo mundo quer ver também, é o Anderson Silva e o Lyoto Machida, né? Só que é uma luta que eles mesmos disseram que nunca vai acontecer. Ah, mas a diferença de peso é muito grande, né, cara? Só se o Lyoto emagrecer muito, mas daí vai ficar igual o Vitor Belfort. É, igual o Belfort, vai perder muito peso. É, mas é porque eles treinam na mesma academia também. Eles são amigos, tipo, amigos pessoais, assim. Então eles disseram que mesmo que propusessem isso pra eles, não ia acontecer essa luta. Ah, quero ver, cara. Se um teammate determinar, o cara tem que lutar, cara. É contrato. Falava do Chuck Liddell com aquele marido da Gina Jameson. Como é que é o nome dele? Porra. Zenon. Não, aquele. Tito Ortiz. Os dois eram amigos também de infância. Foram lá, o Chuck Liddell morreu duas vezes. Porra, na categoria do Anderson Silva não tem mais ninguém pra ele, cara. Por isso que ele vai lutar com o George St. Pierre. Mas ele vai emagrecer mais pra pegar o St. Pierre ou o St. Pierre? Não, vai ser luta, tipo, de categorias diferentes, mas é isso que eu tô falando. Ele vai pegar ele já é o campeão na categoria dele. Ele já ganhou de cara de categoria acima. Ele tinha que subir pro meio pesado, na verdade. Tinha que ganhar peso e subir meio pesado. Mas eu acho que ele começa a tomar pau, né? O Shogun mata ele. Tá bom, ele gosta de chutar, então pega o Caim Velasquez, o Frank Mir, pega esses caras. Quer chutar, viado? Então toma. Pô, eu fiquei triste de ver a derrota do Fedor Emelianenko, o pezão, cara. Pô, foi triste fim do Fedor, hein, cara. Tentou daquele jeito, né? Pois é, cara, tomara que ele não se despeça assim, né? Tudo arregaçado. Ele falou que foi que Deus mostrou pra ele que era hora de parar. É, não foi o pezão, não, que mostrou pra ele. Pelo menos o sangue da WWE é de verdade? Olha, veja bem. Pronto. É, né, eu já ouvi falar também que às vezes eles fazem um patezinho de tomate ali. É, que às vezes tem umas lutas muito armadas. Mas tem vezes que é cagada mesmo. Se chama de estilo galhofa o quê? Além dessa luta de menininha aí, que é tudo fingimento... Vai se fuder! Que outras você chama de estilo galhofa, Zê? Porra, estilo sumô é de estilo galhofa, cara. Cara, você comprou briga agora. Eu vi que todo mundo ficou quieto, mano. Você acha que sumô é galhofa por quê? Ah, velho, porque, pô, os gordão lá, uns dando fraldão no outro, cara. Pô, cara. Mano. Vai logo com o cara daqui lá. Cara, o Zé o Highlander, ele mexe com a galera da máfia. Os caras do sumô são protegidos pela Yakuza, né? Ah, é? Ô, galera do sumô, puta da hora, velho. Fudido essa luta de vocês aí, mano. Tudo ninja. Um pouquinho de agilidade aí, mas fora isso tá ok. Mas os caras são rápidos, cara. Você pega um vídeo de sumô pra ver, você vê que os caras são rápidos, velho. Assim, não são rápidos como a gente tá falando aí das outras lutas, né? De uma luta livre, cara. Mas os caras são rápidos, assim, pra luta deles lá, eles são rápidos. Aquela paulada que eles dão um no outro lá é bem... Puta, eu falei desse estilo galhofa porque eu vi uma luta no Peru, cara. Não é um estilo de luta, né? É tipo um UFC peruano lá. E junta a galera lá no meio do mato, lá na grama, junta aquele monte de gente em volta. E os caras com aquelas roupas, parece uma roupa de gaúcho. E parece aquelas brigas de moleque, manja, que você vai brigar e sai rodando o braço, que é um maluco, assim, cara. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Você já brigou com um gordo, cara? Eu? É. Já, brigou, briga de rua mesmo. Já, ele é um cacete. Então, é isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar, cara. A vantagem dos caras é essa, cara. Aquela gordura, aquela massa adiposa lá. É, uma vez eu briguei com um cara gordo, cara, eu só venci a luta, assim, porque é sorte. Correu. Cara. Não, ele, sorte, porque cara. Ele cansou. Porque tu prometeu pagar o rodízio pra ele depois. O cara é só. Pô, a minha vantagem de lutar com um cara desse é que eu posso correr dele, né? Comigo, eu tenho 140 quilos. Opa! Lado direito! Você é bom com seu nariz monstruoso! Por isso que o Modesto tava defendendo o sumô até agora? Não é, bicho. Cara, tinha uma época que só os conselheiros do rei e lutador de sumô podiam olhar pro imperador, cara. É. Era foda, cara. Porque aí do imperador, se não deixasse lutar com o cara daquele tamanho, olhar pra ele, né? Tá, mas luta galhofa teve agora, há pouquíssimo tempo, no Ratinho, quando ele levou as cholas pra lutar no programa dele. Levou quem? As cholas. Aquelas lutadoras mexicanas. Boliviana, é. Eu acho style aquele chapéuzinho que elas usam. Mas então, pô, uma luta galhofa no Ratinho tem todo o teste de DNA, tinha luta galhofa, né, cara? Que a porrada toda vez. Bate no Marquinhos. Tá, vocês querem falar que o Telecatch é galhofa? Fala que o Telecatch é galhofa. Mas precisa falar, Modesto? Modesto, você acredita mesmo naquilo? Cara, vou explicar de novo. Eu não vejo como luta, eu vejo como espetáculo. Ao vivo, cara. Isso eu faço ao vivo toda semana, cara. É foda, é show de play aqui. Tem quem acredite, meu irmãozinho, eu acho que o John Cena é foda mesmo. Fazer o quê? Puta, mas quando a gente é pequeno, o meu avô falou, pô, isso aí é tudo mentira, isso é tudo combinado. Eu falo, imagina que é combinado, uma porrada que o cara tá dando ali e tal. Eu tinha, mas quando você descobre que é combinado, você fica muito. É pior do que descobrir que Papai Noel não existe, velho. Não, você é engraçado a minha mãe assistindo o WWE, porque ela acredita piamente que é verdade. Ela olha assim, ai filho, mas tá chutando a cabeça dele, como que isso não é de verdade? Sangrando. É, eu falei, não, mãe, o filme do Jack Chan que você assiste é tudo porrada de verdade também, né? Nada programado aquilo lá. Engraçado a decepção do Change também, não foi, real? Quando ele viu de novo o lutador que ele gostava quando era moleque lá, o mexicano, né? Não sei o que lá, Kid. Ah, o Andrew Kid. Eu mandei pro Andy, o filme pornô que ele fez. O Andrew Kid, depois ele mudou o nome e virou X-Pac o nome dele. E tinha uma lutadora na WWE chamada China, que ela tomava tanto anabolizante que o clitóris dela virou quase um carro. Eles casaram e fizeram um filme pornô, dois na verdade. A Night in China, 1 e 2. Os dois, o Andrew Kid e essa lutadora, fizeram um filme pornô. Triste fim. Então pessoal, o último round aí de cada um, as considerações finais e lembrar de alguma coisa que ficou faltando, que cara, é muita coisa pra falar, então não dá pra falar tudo. Mas pelo menos uma pincelada aí no cu do. Vai lá, Vini. Cara, eu ia comentar de dois programas legais assim que eu assisti há um tempo atrás. Deve ter na internet aí pra quem quiser ver e tal. É aquele Fight Quest, que no Brasil, acho que se eu não me engano, foi traduzido como Mestres do Combate. Isso. Ah, viado. O Vini sempre fala o que os outros iam falar, mano. Só acho que eles deviam botar dois caras mais fodas pra apresentar. Porque ele só apanha aqueles caras. É verdade. Teve um dia que eles foram pra uma ilha lá, que eles lutaram aquela. Foi o Kali, né? Que eles lutaram, que eles apanharam pra caramba com os bastões. É, mas que no final o cara dá uma espadada no nariz do outro, de um dos alunos lá, né? Mas é legal. São dois caras, um é ex-lutador de Vale Tudo e o outro é ex-fuzileiro naval. É. E eles ficam uma semana em cada país e aprendem o estilo de luta daquele país. E um fica numa academia tipo old school, assim, que os caras são treino mais rústico, o outro fica num lugar mais moderninho. O Modeste mencionou o Krav Maga, tem uma das semanas lá que eles vão pra Israel aprender o Krav Maga. E um deles vai fodido, cara. Deles vai pra uma academia do exército militar de Israel. e o outro vai treinar com os caras de rua, assim, tipo, meio de rua, né? E um desses caras, dos mestres, é uma mulher que treina o cara. E, porra, a mulher senta o cacete no cara, sem dó mesmo. Nesse programa, a luta que eu menos esperava ia ser casca grossa pros caras foi o Savate de França. O cara apanhou de 13 lutadores em sequência, foi de doer na alma. Cara, vocês já viram o vídeo, sabe? Procura Savate no YouTube pra você ver as competições. Cara, é só chute, velho. Chute daquele, porrada mesmo, cara. É muito rápido. Só que os caras usam uma roupinha muito viada, cara. É tipo assim, é a calça e é grudada com a camiseta. Tipo uma roupa de bailarina, assim. Eu lembro que uma vez um cara foi lutar Savate no Ultimate Fight lá, ele tomou um chute na perna de um lutador de jiu-jitsu, cara, que quebrou a perna dele. Foi o Marco nunca Ruas. Mais. Acho que foi o Ruas, não foi? É, o Ruas, ele ganhou uma luta de um cara só assim, chutando o joelho do cara. Chegou uma hora que o cara não conseguia mais andar. Tipo, ele não deu um soco no cara. Na verdade, ele segurou o cara por trás, não é? E aí ele começou a dar pisada de calcanhar no pé do cara. Não, mas esse quem fazia era o Vanderlei Silva. O Marco Rua fez no Ultimate 9. Fez isso, né? Eu lembro de ter assistido uma luta assim. Então, o Krav Maga é um tipo de luta que não vai pro UFC, porque... É coisa que não pode, né, fazer. Tipo, você atacar o olho, nariz, garganta, né? Porra, a mulher derrubava o cara... Derrubou o cara no chão, o cara foi tentar levantar, ela começou a chutar areia na cara dele, assim, pro cara. O Krav Maga, na verdade, não é bem uma arte marcial, ele é um sistema, né? Um sistema de... De ignorância, né? Tipo assim, eles pegam técnicas de várias artes marciais e mesclam. E o objetivo do Krav Maga é sempre assim, é você terminar a luta do modo mais rápido e mais contundente, entende? Você inutilizar da pior maneira e da maneira mais rápida o seu oponente. Justamente pra você, digamos... Pra que ele caia e não levante mais, entende? O cara falou nesse documentário, assim, a estrutura dos israelenses lá, os caras são baixos e magros, né? Sim. Então, não, sem falar que os caras estão no meio da Palestina, né, galera? É muçulmano pra tudo quanto é lado lá, né? Então, tipo, pau pega, né, velho? Eu não sei como que os caras conseguiram gravar isso aí lá, né, cara? Porque isso aí é meio fechado, né, esse tipo de treinamento deles lá. Tinha o treinamento da mulher, ela levou o cara pra um lugar que só tinha areia, assim, e várias árvores. E os caras ficavam escondidos atrás das árvores. Tipo aqueles joguinhos do Mega Drive, que apareciam nos caras e se socando eles. Era tipo isso. Só que, assim, a mulher ia andando pelo meio das árvores, os caras vinham... Ela já imobilizava o cara de um jeito que ele não conseguiria levantar e já ia fazendo isso, uns 14, 15 caras. Aí foi o Lemãozinho lá, americano. Velho, ele derrubou o primeiro cara, porque derrubou o segundo já veio com a voadora nas costas. E já veio um outro com um pedaço de pau na mão já. Um que eu achei legal deles foi quando eles foram treinar Kung Fu, que um ficou num mosteiro. Cara, e os caras judiavam dele. Tinha uma escadaria, cara, uns 500 degraus. Ele tinha que descer, pegar a água lá embaixo e voltar depois. Aí subia, depois subia com as mãos, com o cara segurando as pernas dele. O chinês ficava tirando sarro dele o tempo todo, cara. Falando cara, o cara falando que ele era um merda, que ele não sei o quê, que ele não tinha condicionamento físico, que ele era um péssimo lutador. O cara ficou tirando onda dele a luta inteira. Ele também apanhou pra caralho no final lá. No Muay Thai, o cara lá apanhou com um moleque de 16 anos, cara. Vocês viram aquele do Rio de Janeiro? Do jiu-jitsu na praia? Coitado também. Eles treinaram com os Gracie, né? É. Eles estavam na academia barra Gracie lá no Rio. Inclusive os maloqueiros que bateram no Batman era tudo Gracie. Bom, Shazam, recado final aí. Deixa eu só comentar mais uma, que é o Ciência das Lutas lá do National Geographic. Ah, você tá de brincadeira comigo, né, mano? Vai falar que você ia falar isso. Sair do podcast. Não, beleza, então. Tira essa parte aí você fala, né? Você vai ter um partido fantástico também? Eu vi um desse aí, que era. Acho que era um que foi o Baz Rutten, né? Aquele ex-lutador apresenta um desse da ciência do. Esse mesmo. É esse mesmo, né? Esse mesmo, arranca o Bazu, tem esse mesmo. Zé, não tem recado final, né? Porque o Bruno roubou tudo que tinha pra falar. Não, você acha que eu não vou editar esse segundo que ele falou? Eu vou falar agora. Então fala aí. Tem um documentário do National Geographic. Como que é o nome, Vini? A ciência das lutas. Então, deixa eu falar, cara. Tem um documentário do National Geographic que chama Ciência das Lutas. E eles pegam vários estilos de luta e testam o impacto desses estilos e o que aconteceria se acertasse o golpe de uma pessoa de verdade mesmo. E nesse documentário fala que um dos golpes de maior impacto das lutas é justamente do Muay Thai. Quando você pega o clinch, né, que você trava a mão atrás da nuca do cara assim, e dá aquela joelhada na costela. Então o cara dá um passo pra trás e levanta, faz uma alavanca com a... E quando ele dá no queixo, tipo o Vanderlei Silva faz? O Anderson também lesiona um pouco mais. Eles mostraram ali na costela porque eles não queriam matar o cara, né? Só fraturar umas três costelas pra mostrar o impacto. Só danificar um pouquinho. Só. O Anderson Silva virou o nariz do Rich Franklin com uma joelhada dessa. Ah, o Vanderlei Silva finalizou várias lutas dele com o Quinton Jackson. Deu só 18 seguidas do Quinton Jackson. Joelhadas seguidas? Sim, foi na final do Pride GP 2003. 18 seguidas, ele segurou no clinch e bateu. Caralho. Tá pior do que o boxe da Terra. Não, e essa aí foi. O cara não caía, velho. Ele batia e o cara não caía. Isso aí tá pior que o boxe da Atari, hein? Fudeu o cara até o final. O Vanderlei largou e ele caiu pra fora do ringue, quase. Maravilha, hein? Pô, eu queria falar aqui, tem no YouTube, cara. A gente tava falando da UFC, quase esqueci a luta do Minotauro contra o Bob Sapp. Foi no K1, né? Dynamite. Não, eu vi uma entrevista dele, ele falando sobre isso. Ele falou que um dia ele estava num restaurante, aí tava o Bob Sapp, né? Quando o Bob Sapp ainda era jogador do futebol americano. Ele não era lutador ainda. Aí ele entrou e viu o cara daquele tamanho que ele já ficou meio assustado, né? Aí o cara que tava com o Bob Sapp que veio até a mesa dele e falou: "Ah, você é o Minotauro, né? Lutador?" Ele falou: sou, pô. A gente é seu fã, né? O Bob Sapp até tá pensando em entrar no ramo de luta, né? Aí ele olhou e falou: "Cara, não faz isso não." Ele falou: tipo, o cara desse tamanho, se ele aprender a lutar, pô, ninguém consegue ganhar de um cara desse tamanho. Então, o problema do Bob Sapp é que ele é muito grande, né? Ele não sabe lutar, esse cara, ele não tem técnica, né, cara? Mas, cara, era engraçado. O Minotauro entrava pra tentar derrubar ele. O cara pegava, ele dava o pilão do Zangief no Minotauro, saca? Ele invertia, né? Ele invertia e teve várias vezes que eu falei: "Nossa, o Minotauro quebrou o pescoço agora." Só na base da força, né? Ele luta, né, cara? Só que ele não tem resistência também, né? É. Tem uma derrota ridícula dele pro Mirko Prokop. O Prokop dá um soco nele. É verdade. Ele chora. Ele fraturou o osso da face. O Prokop literalmente quebrou a cara dele. É porque ele é aquele tipo de cara que quando desequilibra, nem ele aguenta o próprio peso. É que nem o próprio... Tem uma luta hilária, eu acho que é entre ele e o Kimo, você já viu? Eu já vi essa aí, cara, que ele ganha, cara, né, pro Kimo. É só porrada do início ao fim, cara, e tipo assim, dois caras imensos que não sabem lutar direito. Caminhoneiro. No final, ele ganha do Kimo e o Mike Tyson tá assistindo a luta, ele quer sair do braço com o Mike Tyson, cara. Não, eu acho que ele derrota o Kimo, ele bate com as duas mãos na nuca do Kimo, não tem? O Kimo tá meio abaixado, assim, ele bate com as duas mãos na nuca do Kimo. Ah, ele dá um jab, meio que um soco na nuca, ele dá um negócio escroto lá, não tem nem nome aquilo lá que ele faz. Ô, Real, você lembra da luta do Prokop com duas caras, Júnior? Ele lutava... lembro, que o chute pegou só de raspão na testa do cara e o cara desabou, né? Não, o nome dele agora é Alberto Del Rio, luta na WWE e ganhou o Royal Rumble na WWE esse ano. Mandar o Prokop visitar ele. Mas que nem o Bob Sapp, ele é pesadão, tipo o Brock Lesnar. Quando o Brock Lesnar perdeu pro Cain Velasquez, ele começou a apanhar pra cacete porque ele desequilibrou também. Ele dá tipo um peãozinho no chão, assim, que ele desequilibra, ele cai como se fosse cair de costas e dá uma rodada. Ele sai rodopiando, sai rodopiando. Ele virou o peão do baú ali, até o Cain Velasquez cobrir ele no soco. Então vai lá, Chazan, seu recado final. Cara, eu só queria comentar de uma arte que foi falado que é o Kung Fu Do, só pra não passar em branco mesmo. Como é que é? Kung Fu Do, é o Kung Fu vietnamita. Pô, uma coisa que eu queria propor aqui pra galera, um desafio podcast whatever. Se, tipo, se fosse pra escolher entre dois caras pra lutar, não importa se já morreu, qual o estilo de luta, qual o cara que vocês escolheriam, assim, vocês queriam ver uma luta fodida entre os dois. Não. Cara, eu queria ver uma luta do Change contra o esqueleto do Nat Libre. Contra o bicudo. Contra o bicudo, é. É, tipo um Mortal Kombat, assim, real life. O que, que você escolheria, real? Quem você gostaria de ver lutando, assim? Sei lá, cara, eu queria ter visto, eu queria ver o Fedor Emelianenko, tipo assim, no auge dele lutando contra os principais do UFC, assim. Isso eu queria ter visto uma luta dessa. Será que no Pride ele lutou contra muita gente boa também, né? Mas queria ter visto ele no UFC. Imagina, cara, uns 2 anos atrás ele lutando contra o Brock Lesnar, por exemplo. Nossa. Ia ser recorde absoluto de épico, né? Pay-per-view, é. O Bruce Lee contra o Muhammad Ali. Porra. Então, eu ia falar, cara, eu queria ver o Bruce Lee contra o Tony Jaa. Manja, o sim, Muay Thai sim. Lá? O Long Dark. Isso, que o cara luta um Muay Thai meio. Kung Fu, assim, né? Com umas macaquices e tal. Uhum. O Muay Thai da Tailândia mesmo não é esse Muay Thai que a gente aprende aqui. Eu queria muito ver uma luta do Sugar Ray Leonard contra o Popó. Coitado do Popó. Coitado do Popó, puta. O cara quer matar o Popó. 3 rounds. Sim. Acabou. Seria é interessante. Já ver o Popó com aquele estilo vaca louca dele. A levar uma do Sugar Ray Leonard e desmontar. Não, mas agora ele não pode, cara. Ele é um cara sério, deputado federal. E mas eu queria ver. É, eu acho que o Tyson e o Muhammad Ali ia ser uma luta foda, hein? Putz, eu ia falar isso aí, Hel. Ah, se fodeu. Pela primeira vez, fodeu em mim. Porque cara, o Muhammad Ali, ele lutou com um cara que era tipo Tyson, que era o George Foreman, né? No áudio. A diferença é que o George Foreman é. É 20 centímetros mais alto do que o Mike Tyson, mas o Foreman era. Ele era o. Ele era o bad boy, né? Numa época que ele era novo e tal, né? Sim, sim. É, não, e pô, cara, ele perdeu, né? Ele perdeu pro George Foreman, inclusive. A primeira. Só o George Foreman. O Muhammad lutou até contra o Super-Homem, cara. Ganhou. Foda. Falar nisso do próximo Ultimate, eu acho que é o próximo, não, eu acho que é o outro. O Lyoto Machida vai lutar com o Randy Couture. É o 129. Os mercenários aí, o Randy Couture, com quase 60 anos lutando. Os caras estão fazendo quase uma UFC geriátrica. Pagando, né? Não, UFC geriátrica dos caras, né? Mas divertir. Essa luta foi pedida pelo Randy Couture. Ele quer acabar a carreira lutando com o Lyoto Machida. Morrendo, né? Quer acabar morrendo. É, quer acabar. Apesar que o Lyoto. Acabar mesmo, né? Apesar que o Lyoto é meio bundão, né? É meio. O Shogun que eu diga. Pô, o cara é campeão da categoria dele, pô. O Shogun é, cara, é mais foda de todos. Outra luta que eu queria ver também é o Anderson Silva e o Brock Lesnar, porque ele falou que tá preparado pra matar o Brock Lesnar, cara. Ele falou isso. Imagina aquela perna de gambito dele. Era um cato, ele que dobra ele no meio, pô. Tinha uma época que até dava pra fazer isso, sabe? Lutadores assim, de categorias muito diferentes, assim, no início do MMA, mas hoje em dia não dá mais, cara. Hoje em dia qualquer brucudo tem técnica, entende? Então não dá mais pro cara se garantir. Tipo, o Gracie se garantia na técnica, né? Tipo, pegava esses caras muito maiores que ele e se garantia na técnica. Mas hoje em dia você pega. Tipo, você acha que se o Dan Severn naquela época, que ele sacava de wrestling, né? Mas se ele soubesse dar soco, você acha que o Gracie não tinha perdido pra ele? É, só uma coisa que eu queria falar pros ouvintes, né? Que muita gente vai ficar falando assim, se eles falarem um pouco de Chuck Norris, Chuck Norris arrebenta todos eles, com Hard House aqui, que o caralho, porque o Chuck Norris não tem tanta técnica assim igual esses caras, não. Perdeu pro Bruce Lee. levou uma depilação manual do Bruce Lee. Aliás, tem até a teoria, né, do Sansão Peludo, né? Aliás, que ele tava ganhando a luta, né, do Bruce Lee até o momento que o Bruce Lee arranca os cabelos do pé dele. Então a teoria de que ele é tipo os pelos do Chuck Norris é tipo Sansão, assim, ele vai perdendo a força conforme ele vai espelhando os pelos como dele. Como é que fica agora ele de peruca, então, Hel? Porra. O Unperuked. É por isso que ele não luta mais, não faz mais filmes. Ele perdeu toda a força. Mas então, Modeste, fala aí a sua luta ideal que você gostaria de assistir. Já fecha pro teu recado final aí. Então, primeiro eu queria fazer um apelo humanitário Todo mundo que puder, entre na comunidade e doe um capacete pra Ricardo Varona, que é o lutador de vale tudo, que diz que só perde porque bate a cabeça. Vamos doar o capacete pra ele lutar vale tudo. O pessoal que quiser saber um pouco mais sobre a Luta Livre, Raw, sobre SmackDown, sobre o mundo da Luta Livre, lá no portaldalutalivre.com. Lá tem nosso podcast também, a gente fala sempre toda semana sobre wrestling. E eu queria ver a luta ideal, seria minha esposa contra o meu salário. Ah, mas ela ganha sempre. Hell, então agora aproveite aí que nosso podcast com a Arela tem muita audiência. E faça um jabá do podcast MDM, do site do MDM. Acho que é mais fácil eu fazer o contrário. Eu vou falar lá que eu participei do... É isso aí, galera. Eu queria agradecer aí o convite. E é isso aí. Quem quiser sair na porrada, é só, um IP. Vai só até... passar o IP que eu vou aí isso tudo. Bom, é isso aí, pessoal. Agradecer a presença do Modeste, a presença do Hel. Espero que vocês não estejam com muitos hematomas aí no final do podcast. Até o próximo. Arriba!